Mais de ti, Senhor. Menos de mim. Mais do teu mover. Vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que as minhas palavras te louvem, Senhor. Que os meus atos te adorem, ó Deus. Que o rumo do som da minha voz seja a sala do trono. Recebe a minha adoração, Senhor. Minha vida entrego a ti, Senhor. Todo meu ser é pra teu louvor. Diz aí assim, ó. Olha pra mim com um olhar de amor. Quero estar em ti, Senhor. Porque eu nasci pra te adorar. Te adorar, porque eu nasci pra te louvar, te agradecer. Que em meus atos tu vejas adoração e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, declaro comigo. Mais de ti, menos de mim, mais do teu mover, menos do meu querer. Que o teu poder transborde em mim, que o teu amor me encha de ti. Seja cheio do Senhor agora. Seja cheio da unção do Espírito Santo, Deus. Seja tocado aí. Receba mais do Senhor. Declara comigo. Que as minhas palavras te louvem, Senhor. E que os meus atos te adorem, ó Deus. Que o rumo do som da minha voz seja a sala do trono, Senhor. Minha vida entrego a ti, Senhor. Todo meu ser é pra teu louvor. Olha pra mim com um olhar de amor. Quero estar em ti, Senhor. Eu nasci pra te adorar, pra te adorar. Porque eu nasci pra te louvar, te agradecer. Em meus atos tu vejas adoração e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de mim. Mais do teu mover, menos do meu querer. Que o teu poder transporte em mim, que o teu amor me encha de ti. Receba a mão do Senhor aí sobre a tua vida. Receba a glória do Senhor aí sobre a tua vida. Ore, canta na baixaia. Você nasceu pra adorar o Rei. Você nasceu pra adorar o Senhor. Então receba esse amor. Ore, canta na baixaia. Ore, canta na baixaia. Aleluia. Pra te adorar. Pra te adorar. Porque eu nasci pra te louvar. Te agradecer. Em meus atos tu vejas adoração e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de mim.